sábado, nos dia 7, com 329, controle Salvador, bom dia, sem identificação. Desça para o nível 050 na chegada a Bonf. Ajuste o altímetro no 092. 0 na Bonf. Cidade de Guapo, 3-4-3-2-0. Autorizado, 35329, apenas a informação que o uso está operando. A pista 1-0 está operando. Eu poderia confirmar se eu queria utilizar. Aguarde a coordenação com a torre. Confirmando, pôs uma 2-3 visual também. A presença foi na proa da posição IFIT para a chegada aqui para pouso na pista 28, possivelmente LS Zulu. Para o LS Zulu da 28. Com 329, só autoriza a versão 9, procedimento ILS Zulu, pistão 28, desça para 2000 pés, altímetro no 012, reponte estabilizado. Descendo para 2000 pés, está autorizado o ILS XV da 28, reportará estabilizado o FIL 12, ó, ajuste. Pode voar a proa de lama? Autorizado, reporte estabilizado. Estará estabilizado. Visualizando no localizador, avistando 35-2 da NASA. Completa sinal, chama agora a torre 118, decimal 95. 18 para 5. Alô, Salvador. Bom dia, tipo 5329. Fui LS avistando. Bom dia, 35329, livre pouso pista 28, tempo calmo. Livre pouso na 28, trip 5328. Trip 5329, salão 26, livrando à esquerda, táxi Alfa Kilo Pat 3. Alfa Kilo Pat 3. zero. Alfa-Romeo, muito bom dia, o Azul Alfa, X-Ray, Juliette, do Pátio 3. Alfa, X-Ray, Juliette, solicito autorização para gira de motores em conformidade da conferência.